Alaska DAF, controle, prossiga. Você manda Romeu 44, Romeu Alaska DAF. Copiado, reporte ingresso no corredor Interlagos. Passou, Duna, estabilizou, Vitor Mike Delta, no X-Ray. Vitor Mike Delta, complete a aproximação, torre 1-1895. 1895, boa tarde, Delta. Boa. F8. Autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0, via Pátio Índia, no ponto de espera chamado em 1-1895, quem nega 1-0-1-1. 1011, pode ser Alfa, na Pátio Alfa, bravo. Vitor Mike Delta, continue a aproximação número 2 para pouso. Sente Mike Delta. 0, alterna 1-28.8. 260-1288, da 3283. Pouso para o Mike Delta. Tá livre pouso, tá livre pouso, 130 com 11. Exato, mais que certo. Flip 5490, chame Recife, 12685, alterna 13365. Repita, por gentileza, a aeronave que chamou o sol. Maquia Costa, informação em curso, é informação Oscar, está pronto para copiar? Maquia Costa, autorizado Manati, 1000 pés, decola da pista 17, primeira curva direita, corredora Xé, aciona 0145, frequência do controle 119.35. Aqui é com o Oscar, cotejamento correto. Tem informação do PLB? Mike é com o Oscar, chame tu em 118.95, QNH 1019. Corre Salvador, Oceaner 6242, corrigindo 6142, ponto certo. Gente, 142, vamos ter o ponto de espera. Já teremos. Adicione e chame táxi, Mike é Costa. Papapapá, Mike Índia Serra no solo 38, libera a direita. Chama o solo 21.9, só me confirme seu estacionamento. Ciente. Mike, Victor Mike Delta, livre pouso 1-0, vento 1-20 graus com 12 nós. Livre pouso 1-0, Mike Delta. Na escuta permanente da Grande Brava. O Xerame 142 à vista, tráfego na final? Temo. Chui, chame na Lima novamente. Tornar o quadro. Romeu Oscar Bravo, qual é a sua posição, Romeu Oscar Bravo? Então, Índia Bravo, fica atente a um Robson 44 aí nas proximidades da Bahia de Todos os Santos, a 510. Já fica na escuta permanente, atento para o tráfego anteriormente formado. Monitor Mike Delta no solo aos 40, qual é o estacionamento? NBR, chama o solo 219. Vitor Mike Delta, autorizado táxi via Alfa, contornado pátio, chame novamente na Taxiway Lima. Alfa, contornado pátio. É o Zona 2 nós. Decolagem é 190, 614. Índia Serra, autorizado ingresso na Lima. Mike, chame novamente na Quebec, a torre em 198.95. Quebec, lá na Quebec, 198.94. Mike, Índia Serra. Ah, cientista, meu abraço. Esse para 2010, gol no 966, pode ser usado no NS. 2000. Isso, me controle em 1935. 1935. Tropa, tá de chegar meio ao 142. 042350, sai da PUCA, vigilância. PUCA! 650, 612. Pode voar a cajuda presente? Confirma o controle? O 612 pode voar a cajuda presente? Proa de Jamo, 6192, autorizado. Jamo? Copiado, sangue de Bravo. Romeu Oscar Bravo, controle. Visual com pulso. Livre frequência na tráfica reportar 12345. Aperçando informação, temos um helicóptero aqui em SES, próximo de Duna, sem interferência na aproximação. Sente voo no 966. Quem chamou foi o Mike Kosga? Ok, chamo para ingresso, não no 7, Mike Kosga. Autorizado, cruzamento até Itaxi até Aerostar na minha escuta. Estamos já 97, 4 mil pés, chegaram a Bonfim, 1011. Vamos para 4 mil pés, Gol no 097, 1011. Tenha chegado, Gol no 097, descida a velocidade a critério. Salvador, é o Alfa Victor Charlie. Gol no 96, complete aproximação, torre, em 1-1-8-95. 1-8-95, gol no 966, boa. Boa. 0 graus com 12 nós. Eco Tango Índia, desça para o 050, proa de Aman. Ele autorizaria a proa de Aracaju pro 6142? Tá no final da 10. A frequência 2685, 1335, alternativa, ou chega na 1142. Ok, 2685, 3315, certo? Repousa na 10, Golão 966. O Mike Ecosta decolado aos 47, mantenha o rumo até interceptar o litoral e quando interceptar chama o controle em 1935. Na linha do litoral, controle 19.35 mais negócio. Paulo Salvador, boa tarde, Azul 4065. Azul 4065, formação em curso, Oscar, aguarde para a volta. Guardando para 4065. Confirmeira, não é que chamou só? Prossiga aqui, o Romeu Oscar. Romeu Mike Costa. Qual o horário do plano, Kilo Romeu Oscar? Qual fica 500 pés, né, escuta? Vem atenção para... 3.000 DCC Manati. Manati autorizado. Acendendo para 3.000, vai ter posto. Onde com o São Miguel? É o Gol 9075? Sim. Gol 9075, formação em curso Oscar, número 2 para cópia. Golfo Serra Mike, informação em curso Oscar, aguarde para a cópia. Quilo Romeu Oscar, pronto para a cópia? Quilo Romeu Oscar, autorizado o Morro de São Paulo, o nome o pés, decola da pista 17 com primeira curva direita, corredor Axé, aciona 0153, frequência do controle 119.35. No meu Oscar, cotejamento correto, confirme pessoas a bordo. Torre 1895, da Lídia Brava. 295. Tá, um minuto pra pouso na Imara, Sérgio Dia Bravo. Ok, chame na final pra pouso. Na final, Bravo. Deixa o motor? Chame pro parque, se não mostra. Coro 966 no solo 51 na livrar à direita. Chame o solo em 1219. 4065, autorizado Campinas, nível 340, decola da pistão 10, com primeira curva à direita, saída da Euleda após posição Brite, onde intercepta Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trib, segue conforme o plano de voo, aciona 5454, a frequência do controle 119.35. 340, autorizado para Campinas, saída da Euleda após Brite, intercepta Upper Zulu 16, até BHZ, e conforme o plano. 454, responder o controle 1935, azul 4065. Azul 4065, protegimento correto, chame para pushback acionamento. Câmara em condição. Gol 1966, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 09. Atente a viatura, follow-me através do portão 08. Gol 9075, está pronto para a cópia? Afirmativo, 9075. Gol 9075, autorizado Ilhéus, nível 240, decola da pistão 10 com primeira curva direita, saída da Euleda Ilhéus. Transponder 5451, frequência do controle 119.35. Gente, autorizado 240 Ilhéus, decola da curva direita, da Euleda Ilhéus. 4451, transponder, canato 35, controle 1935, está na 4. Gol 9075, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Demora. Gol Sierra Mike, confirme o pátio que se encontra e a pista que decola. Gol Sierra Mike, está pronto para a cópia? Tendência para 2.000 pés, ajuste no 019, resposta brisada no LS. Nível 180, decola da pistão 10 com primeira curva direita, saída da Euleda Ilhéus, correção, Whisky 1, segue conforme o plano de voo, aciona 5415, frequência do controle 119.35. Serra Mike, cotejamento correto, chame Twin 1.18.95 para o cruzamento da pista. Reporte para o pouso, Mike Acosta. Reportará para o pouso, ó. Encontrou? O 967, aguarde para a cópia. O 1967 está pronto para a cópia? O 1967 autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da Euleda após posição Bridge. Upers 10, SMAP, direto Lufto, segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5456, frequência do controle 119.35. Tanguinha de terça para 3.000 pés, ajuste no 01, resposta brisada. É de Oscar. Confirma, não te ouvi? Papá, Mike Índia Serra, informação em curso Oscar, está pronto para a cópia? Mike India Serra, autorizado São Paulo, nível 400, decola da pista. Decola da pista 17 com primeira curva direita, saída da Euleda após posição bridge. Upper Zulu 10, correção, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Triunfo e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5435, frequência do controle 119.35. Poxa, alinhado e pronto, sabe? Aqui vamos nós. Já Serra, somente confirmando a saída da Euleda após posição bridge. Mike India Serra, o cotejamento correto, confirma o pátio que se encontra? India Serra, para acionamento e táxi, chame torre em 118.95, QNH 10111, confirma o POB? Ciente, Mike India Serra. Salvador, igual no 885, ciente da Oscar, Oscar 3 é para Caju, nível 230. Do 1884, informação em curso Oscar, aguarde para a cópia. What? O gol 1884, copia? Copia. Gol 1884, autorizado Aracaju, nível 230. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, saída Puca Transição Caju. Aciona 5462, frequência do controle 119.35. Caju, autorizado 230, viagem do plano, saída Puca Transição Caju, decola da 10, curva esquerda, transponder 5462, frequência 119.35. Gol 1884, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Quilômetro Oscar livre decolar, vento 130 graus com 12 nós. Afirmativo, estabilizado 0097. 0097 completa, torre 1895. 895, uma boa tarde, bom 0097. Tata Tango Eco, Tango Índia, desce para 2000 pés, ajuste 10 no 1, autorizado ILS, reparto estabilizado. Mais estabilizado, Tata Tango Eco, Tango Índia. Torre Salvador, boa tarde, voo 1097, próximo à estela. 097, tráfego avistado, cheque trem, autorizado pouso, vento 130 graus, 129. 130, como 2, livre pouso, voo 1097. Tira o meu Oscar decolado aos 1800, chame o controle em 1935. Controle Salvador de Tabatanga, Quilo Romeo Oscar. Tabatanga, Quilo Romeo Oscar. O número 10, corredor Axé. Autorizador de 500 direto povo? Autorizado. Subida da El até a posição Leda, após Leda e Leos. Que autorizado o táxi para o cruzamento, Dono 735, vou oficiar mais. 8-8, passa pra pushback essa. Voo 1884, coordenando com a equipe do Sol, chamando para o táxi. Coordenando, chama o táxi. Cruzamento, 1735, ingresse Quebec, Mike e na Lima, chame o Sol 1219 para cruzar o Paixão. No solo 03, Iberi, chama o solo 1219. 0219. Solo, voo 1097. Voo 1097, autorizado táxi via Alfa, repartição da Juliette. Alfa, Juliette, vai em porta livrando 2500. Oscar Golf Sierra, informação procede, aguarde para a cópia. Torre 1895. 1895, operado. Oscar Golf Sierra, confirme intenções? Confirmando, o senhor vai fazer TGL em Valença, Oscar Golf Sierra? Sim, aguarde para a copa. Oscar Golf Sierra, São Salvador? Só para esclarecer aqui para a gente, os voos do senhor é Salvador-Salvador e tá a princípio instrumentos. O senhor vai sair instrumentos mesmo e depois prossegue a subida a Borno Caso e prossegue direto para fazer TGL em Valença, é isso mesmo? E depois retorna em Salvador? Ok, ciente então, plano modificado ao 1805. Autorizado, intercepta final 17, reporte baixado e travado, Ecton Ninja. Mais uma vaga está travada, Ecton Ninja. 4-5 para Valência, a gente vai modificar aqui o plano e fazer a coordenação com o controle. Agora de mais alguns instantes para sua cópia. Golf Sierra Mike, ciente, aguarde para o ingresso do baixo. Para o táxi azul 40, pushback acionamento 4065 no gate 8. Azul 4065, aguarde. Aguardo. O voo 1097, autorizado ingresso da Juliette para o portão meia dúzia. O CA Mike autorizado o ingresso, reporte no através do portão 08. Pichano 7, tem livre o pouso, vento 130 graus, 132. Eco também. Eco Tango Índia, livre o pouso. Terra Mike, Sol Salvador. Para informação, estou com o tráfego da Gol posicionado no portão meia dúzia, o senhor vai ver ele daqui a pouquinho. Vai ficar atento ao tráfego, assim mesmo ter finalizado o parqueamento no meia dúzia, prossegue até através do portão 05. Tá 3154, desça até 2000 pés, ajustando 011, tá autorizado ele, é sem possibilidade. 10011, descida para 2000 pés, autorizado o procedimento, ILS X-ray da pista 10. 4, autorizado táxi para Ponte Fera da pista 10, via Taxi Índia, no Ponte Fera Chumitu em 118.95, QNH 1009. 09, via Índia, Ponte Fera 108.95, obrigado. São Salvador, eu vou 975, pushback estacionamento no 4, informa que tem uma voz a bordo. Informa, transporte de órgãos, é isso? Aqui. Sim, de transporte de órgãos vitais 9075, já vai ser liberado o seu pushback em mais 30 segundos. Gol Sierra Mike, táxi a retaguarda do Gol até o ponto de espera, via Pátio Principal Índia, no ponto de espera chame torre 1895, ajustado no 019. Do 4065, puxa a cena no 8, chama pro táxi. Puxa a cena atualizada, chama o táxi, 4065. Falei? Sim, está livre. O solo 08 autorizado backtrack até a DEI. Para estacionar a frequência livre. Oi, Salvador, uma boa gol. 1884, ponto 0, dá 0, pronto. 884, livre, alinhar e decolar. Solo 0, vento 120 graus, 12 nós. Alinhar e decolar. Solo 0, gol 18. Ligou com o Serra Mike, após a rolagem do gol ali, mantém. Salvador de Salvador, decola da pista 17 com primeira curva direita, corredor Axé. Está restrito a 1.000 pés, após liberação do controle, para o nível 045, aciona 0112, frequência do controle 119.35. Oscar Golf Sierra, somente confirmando, está restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. Oscar Golf Sierra, cotejamento correto para acionamento e táxi, chame torre em 118.95, quem negar 1.019. Legal, bora, pai. Controle Salvador, gol 1884, boa tarde. 1884, boa tarde, contato radar, pode manter aí o 230, saída PUCA. PUCA, 230, sem restrições, gol 1884. Para o táxi, gol 907188 a bordo, 2:50, alternando o Aracaju. Gol 9075, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxi Índia, no ponto de espera chumitou em 118.95, QNH 1019. Gente, até o ponto de espera, vai ser 9075, Solo Salvador, boa tarde, você é 6327, informação Oscar, posição 1220 para Ilhéus. Posição é 6327, informação em curso, papá, pode para copy. A gente vai copiar a papá. É, solicita por gentileza a saída para Ilhéus, se já tem. Para o tráfego avistado, atente ao Urubus na final. Continua a aproximação, agora de pista livre. Continua a aproximação, agora na pista livre. 3054. Azul 4065, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia, no ponto de espera chamitou em 118.95. Salvador, boa tarde, voo 9075, espera pronto, da operação. Ok, o gol 9075, após o pouso R2 da TAN, em área e manter, 1-0. Sim, após área e manter, 1-0. Papá Romeu, correção, papá, papá, Golf Serra Mike, decolado aos 1-3, chame o controle de Salvador em 1-9, decimal 35. Decimal 35, cuidado, Golf Serra Mike. TAN 3154, livre pouso, 120 graus com 12 nós, check 30. 120 com 12, 4065 na escuta? Tem condição de taxiar mais na frente, aí mais próximo do gol, de modo a liberar aí a taxa índia? Que graça. Oficial ciente, pátio 5, 3 a bordo, autorizado o táxi, altímetro 1011, reporte na papá para ingressos. Gol 1967, coordenando com a equipe de solo e chamo pronto para o táxi. Gente, então autoridade chama táxi 9. O chinelo 6327 está pronto para a cópia? Compatível, o chinelo 6327, autorizado Ilhéus, nível 240, decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da Euleda, Ilhéus. Aciona 5477, frequência do controle 1-19-35. 4, totalmente visual no setor, autoriza 2 mil pés. 2 mil pés, ajuste no 0 no 1, está autorizado, LS, repasse, está autorizado. 2 mil pés, autorizado, 1-0, 1-1, autorizado para o procedimento LS, reporte estabilizado, está na RN3, 1-4. 8-8, correção. Chame para pushback acionamento. RN3-7. No solo 1-5, libera a direita, chama o solo em 1-2-1-9. Libera na direita, chama no solo 1-2-1-9. Solo, bom dia, 3154. Gol no 884, Recife, 12685, bom voo. 12685, muito grato, tenha uma boa tarde. Lima do Lobo, foi o 4095. Lima, tem cabeceira no 04095. Mike India Serra, Hangar da Aerostar. Ciente tem livre acionamento, reporte táxi, Mike India Serra. Peça Juliette para o portão 05. Serra, está autorizado, na 17, o ingresso, reporte minhado, pronto na cabeceira, 17, Oscar Golf Serra. Santana de Campinas. Uno 967, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão 10, via taxiway Índia. No ponto de espera, chame Twin 118.95, QNH 10, 11. Autorizado táxi, via Índia, ponto de espera de 8959. Romeu, acho que é por frequência livre. Controle Salvador, boa tarde, voo 975, decolado, passando 1600, com órgãos vitais a bordo. Papapapá, Golf Serra Mike, voa direto Ilhéus. Direto Ilhéus, Golf Serra Mike. Voo 9075, contato radar, sobe mantenha 240, saída da EL. 240 da EL, 9075. Controle, teria possibilidade de 9075 voar Ilhéus, está com órgãos a bordo. Aguarde coordenação. Entendi. 4095, livre decolagem 10-130-129. Livre decolagem 4065. Bravo Kiluís, informação em curso Papá. Confirme a pista que decola o pátio que se encontra. Estrela 6314, Torre 1895. Uno 1895, Estrela 6314. Bravo Kiwiski, confirme intenções? Gente, aguarde para a cópia. Direto Arubi, Golf Serra Mike. Mike em Serra, prossiga. Azul 4065, decolado aos 20, chame controle em 119, decimal 35, boa tarde. 935, boa. Torre Salvador, Cordial, boa tarde, Senar 6314, passando e sendo baixado e travado. Boa tarde, 6314, livre pulso no 0, 120 graus, 1129, 6314. Autorizado pulso no 0, Senar 6314. Qual é o seu número? 4065.300 na Bahia. Azul 4065, contato radar, sobe mantenha 340, saída da EL. 340 da EL, 4065. Ingresso na pista, o Mike Índia Serra. Gráfico Whisky, está pronto para a cópia? Gráfico Whisky, autorizado Salvador, TGR em Vera Cruz. Decola da pista 107 com primeira curva direita, corredor axé. A 1.000 pés, aciona 10.16, frequência do controle 119.35. Plano 620, aciona a identificação, desce até o 050, chegada a Mari. Sabe que isso, confirme? Bravo Luiz, que a frequência do controle 119.35, cotejo. Bravo Luiz, que confirmado o transponder 0116. Para acionamento e táxi, chame Twin 118.95, QNH 109. papapá, golpear a Mike, suba e mantenha 180. 5241, copia? 35241, autorizado Vitória da Conquista, nível 200, decola da pista 10, com primeira curva direita, saída Arbor, direto Vitória da Conquista, aciona 5473, frequência do controle 119.35. Externo, baixado, travado, torre, muito boa tarde, 3192 já está. Continua a aproximação, aguarde pista livre, tráfego ingressando na cabeceira para iniciar a corrida, vento 120 graus, 129, informado em pista livre, 3192. Guardando, 3192. 11967, autorizada a decolagem da 10, 120 graus com 129. Autorizado, decolagem 10997. Oscar Golf Serra decolou da 17 aos 23, corredor axé, controle em 119.35, Oscar Golf Serra. 935, Oscar Golf Serra. Mike India Serra, autorizado ingresso na pista 17, reporte alinhado na cabeceira. Mike India Serra. 1251, alterna 1-3395. Tema 1-9075, 251-3395, bom dia, boa tarde, gol 9075. João, pega a tempo. Aguarde, 35.27. Para o táxi, acionar 6327 com 90 a bordo, 3 horas e 20, autonomia, alterna Salvador. Confirma a autonomia, 3 horas e 30? 3 horas e 20, alterna Salvador. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via táxi Índia. No ponto de espera, chame Tui em 118.95, em H10-11. Entra táxi na direita via Alfa, ponto de espera 295, na 63. Número 0, Oscar Golf Serra. 967, decolou os 25, controle em 119.35, boa tarde. 19.35, obrigado, boa tarde. 967. Controle Salvador, boa tarde, gol 967. Gol 967, contato radar, sobe, mantenha 360, saída da EL. Israel para 360, gol 967. Aciona a identificação, desce 4 mil pés, ajuste 1011, cheio era bom. No 620, está autorizado Serra Vitor 366. Obrigado, Serra Vitor 366. Bora, 7327. A princípio ali mantém 1-0. O Xaner 6327. Autorizado alinhar e mantenha 1-0, Xaner 6327. Então 3192, solo 26, libera a direita, chame solo 1219. 219. Inversionar, reporte táxi, Brock Lewiski. Tá 3192, Brock. Tá 3192, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3192. Do 4065, chama Recife, 1251, alterna 13395. 351-3395, azul 4065. 620-10-2011. Baixa Juliette, está 392. Está 3192, autorizado ingresso da Juliette para o portão 02. 02, está 392. Tipo 5241, coordene com a equipe Sol, chamando para o táxi. 1307. Reporte na interseção Oscar para ingresso, Bravo Kilo Whiskey. Confirme para controle. Mike da Serra decolou na Dael Leda, cruzando 2000 pés. Oscar, aguardando a minha direção. Ed, está pronto para a cópia? Afirmativo, manda cópia. 35627, autorizado Aracaju, nível 130, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, sai da Conde, Golf 677, aciona 0260, frequência do controle 1119.35. 5435, Mike GCA. 5435, 0260. 5627, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Fala para pushback acionamento, 5627. Faz uma dúzia mais. Tiro de colagem, da 1-0, acionamento 37, iniciando. Acionado 5435. Mike India Serra, segue transponder, recebo no radar 3435. Mike da Serra, como recebe agora? Agora sim, no radar o 5435 acionado. Sobe e mantém o 400, saída da EL. 400 na saída da EL, Mike da Serra. Autoriza dar presente para o Edbridge, se possível? Mike da Serra, informa o tráfego em sua posição de 12 horas, 10 milhas. E tá na mesma rota que o senhor, mantém a saída. Gente, Mike da Serra. Oh. 3327 decolado aos 30, chama agora o controle na frequência 119.35, boa tarde. Controle 1935, a chanela 6327, boa tarde. Gente, eu acho que o Golfe A está autorizado 4.500 pés. Informam apenas um tráfego que ainda não tenho conhecimento nessa posição de uma hora mais ou menos. E 1-8 milhas rumo oposto, mantendo 2.000 pés. Da trip para o táxi, o PB 3939 com 4 horas e 40 de autonomia. Está alternando Serra Bravo, Papa Serra, Porto Seguro. 5241, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia. No ponto de espera, chame Torre em 118.95, QNH 1011. Pátio Índia, quando no ponto de espera 218.95, muito obrigado, excelente tarde, 5241. Mantenha a Vitor 366, reporte estabilizado. Tente voo no 620. Autoriza da presente ao 6327, direto da EL. Oxalá 6327, mantenha o perfil da saída, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 1-3 milhas, com a mesma rota. Paciente, 6327, mantém. Papá Romeu, Mike, é Cosca, siga. Autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto, Bravo, Kilo Whiskey. Gente, Papa Romeo Mike é Cosca, desça até 1.000 pés. Ingresse pelo farol da barra e prossegue no corredor chefe. 462, acione a identificação, desce até o 050, chegada Mário. No site, mantém a perceba a chegada. Passarela 2231, aciona a identificação, desce até o 060, chegada Mari. Inicialmente, mantém Mari. Localizador visual. 620, torre 1895. 1895, 620, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, voa na 620, longa final, pistola 0. Torre 20, boa. Sente, informe checado, 130, 129, 1620. Até. Cola separada. 120, 12 autorizado, trip 5241. De imediato, vou no 7. Autorizado, 120 graus, 129, bravo, quilo, whisky. Mike, Índia Serra, controle. Mike, Índia Serra, na escuta. Boa, Bridge. Certo, Bridge, grato. Oceano M 327, detonação para evitar tráfego, curva esquerda para o 170. Esquerda no 70, acionamento 37. Patatata, Mike Índia Serra, suba restrito 130. Restrito 130, Mike Índia Serra.